sei que tu tá bolado, não tá entendendo as paradas. Tá com a mente estacionada, da horta tu tira os matos, as frutas, flores já crescem. Educar as mina foda, fazer refrão e prece. Pede então agora, achei a solução, ainda sou maltratada. A Fiona nega, Lorde Farquaad, Dragone, engole toda faça. Dinheiro é bom pra quem é pobre, quem é rico nem se lembra. Com tudo preso no cofre, cofre, raio, lavagem, esquema. Cofre, cofre, cofre, raio, lavagem, esquema. No parque, criança em casa, na rua, esconde, esconde. Eu quero ouro, eu quero a prata, eu quero a água. Eu tenho fome, maravilha, sobe e desce, helicóptero sem nome. Pede então agora, achei a solução, ainda sou maltratada. A Fiona nega, Lorde Farquaad, Dragone, engole toda faça. Dinheiro é bom pra quem é pobre, quem é rico nem se lembra. Com tudo preso no cofre, cofre, raio, lavagem, esquema. Cofre, cofre, cofre, cofre, raio, lavagem, esquema.